É a primeira vez que estás aqui? Não. É. A mim não. Não. Não é a primeira vez? Não. Vocês já foram lá acima a tirar a cabaca? Já. Eu ainda não. E já tiveram a agradável sensação de levar com uma cabaca na cabeça? Não. E como é que está a correr o ano? Bem. Eu também quero jogar. Olha, eu esqueci-se da mochila. E há algumas negativas pelo meio ou é só boas notas? Boas notas. E quem é o São Gonçalinho? Quem é? É um santo. Que nasceu em Amarante. Que dava para umas pessoas.